Senhora da Abadia, filha dileta de Deus Pai, mãe de Jesus nosso Salvador, esposa do Espírito Santo, eis-me aqui, diante de vossa imagem, para consagrar-me inteiramente a vós. Trago-vos, Senhora, minha vida, meu trabalho, os sofrimentos e as alegrias, as lutas e as esperanças, tudo o que tenho e sou, para oferecer a vosso Filho por vossas mãos de mãe. Sou todo vosso, ó Maria. Ó Senhora da Abadia, peço vossa proteção para nunca abandonar a fé católica, traindo a Jesus. Dai-me força para viver de verdade o amor fraterno e assumir minha responsabilidade de cristão no mundo. Ó Senhora da Abadia, aceitai-me como filho e guardai-me sob o vosso manto protetor. Amém.